The Coach. Abundam as casas de café em toda parte. Recentemente, a cadeia Starbucks começou a abrir suas lojas no Brasil com o tolo propósito de popularizar aquilo que os brasileiros conhecemos tão bem. Eu me recuso a entrar nessas cadeias americanas e pseudo-italianas porque simplesmente detesto a ideia. Foi então com prazer que vi abrir em Santo André uma casa de café muitíssimo gira e independente chamada The Coach. Há coisa de uma semana que ando bisbilhotando lugar pela vitrine, e pelo que pude observar, já começou bem. Os sofás estão sempre cheios, e, pelos vistos, é a moçada do lugar que o frequenta. Então pronto, hoje resolvi experimentar e escrevo justamente sentado no sofá do The Coach. Um sofá muito bom, por sinal. Bom e confortável. Há por todo lugar um toque moderno e ao mesmo tempo clássico. Um moderno clássico que não espanta os já acostumados com Starbucks de esquina. Entretanto, não se enganem, o café aqui é realmente muito bom. Nada a ver com Nero, Starbucks ou o que quer que seja nesta linha. Chego mesmo a dizer que foi o melhor café que tomei em Santo André até agora. Simples, puro e bom. Devem estar caprichando, que é para impressionar toda a gente mais ou menos entediada nesse inverno de chuva e frio. Há uma música descolada em background, que é possivelmente a pedido da moçada, e um clima de festa africana, devido à decoração feita pelo dono mesmo, que é originalmente da África do Sul. A disposição dos sofás é harmoniosa e cria um certo ambiente de comunhão, o que pede o inverno escocês. Há livros, jornais, revistas, jogos de mesa à disposição, há internet de graça e clubes. Troque seu livro, veja um filme clássico uma noite por semana. O menu, além dos cafés, lista sanduíches, saladas, sopas, chás e uma diversidade de opções para o café da manhã. O serviço pareceu-me rápido, simpático e eficiente. Então aí está uma boa pedida para uma tarde fria e chuvosa em Santo André. Porque o café, já dizia Flash Rosenberg, nos faz ir adiante.